よ。 Lewis, Juliette Romeo. Whisky Juliette Romeo, controle. Solicitando autorização de rebote, pátio 3, para posição 5, pátio 11. Chama a frequência do controle, Salvador, chama o solo 121, décimo 9. 21. Solicitando rebloque do pátio 3 para o pátio 1, ponto 5. Grato, aguardar. 1271 para Recife, nível de voo 390, já aprovado, aceita? Ok, Gol 1271, autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, transponder é 5132 e o controle em 1935, Cotejo. Autorizado 390, Recife, pela Upper Whisky 58, curva à esquerda para decolagem, Puca, Caju, 5132, transponder 1935, controle Gol 1271. Correto, 1271, chama para acionamento, portão 5. Vamos lá, 271.